Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos a Falar de Memória, sempre com João Guedes. Como prometemos no último programa, dedicamos esta edição a um célebre homem das letras portuguesas, um poeta que talvez seja mais conhecido pelas peripécias e vicissitudes do que propriamente pela obra. Refiro-me a Manuel Maria Barbosa de Bocage, que ainda jovem rumou até o Oriente, tendo passado aqui em Macau há alguns tempos, João. Exatamente, passou aqui, não muito, mais ou menos um ano. A vida de Bocage é muito, muito interessante. Em Portugal, até aqui há uns tempos atrás, ainda se falava dele, atribuindo-lhe um sem número de anedotas. Qualquer anedota era autoria. Eu diria que ele é mais conhecido pelas anedotas do que propriamente exatamente, pela obra. Mas a obra dele é muito interessante. Ele era um grande poeta. O que acontece é que vive num momento da literatura extremamente gongórico e as poesias dele são de facto de um gongorismo. Ele tem um conhecimento muito vasto da mitologia grega, da história antiga, etc, etc, e de maneira que depois condimenta os seus sonetos, que ele foi essencialmente um sonetista, com essas alusões à antiguidade que depois torna um bocado difícil, herméticas, não é? Exatamente, difíceis de ler. Mas nessa altura pode dizer-se que as poesias do Bocage eram um must, e de maneira que qualquer pessoa que tivesse dinheiro tinha que ter um poema do Bocage a si dedicado, não é? Isso fazia parte do currículo de qualquer aristocrata. E Bocage não se fazia rogado, e de maneira que quem lhe pagasse bem, ele fazia poetas louvando toda a gente. E Bocage sai de Portugal, vai para a Índia, e na Índia ele fica numa guarnição de um forte que para lá havia, e pouco depois ele deserta. As razões por que ele deserta não estão esclarecidas de forma alguma. Ele deserta e vai para Surat, que era outra cidade indiana que foi portuguesa, mas depois caiu sob o domínio inglês. E de maneira que Bocage sai de Surat e vem ainda mais para o Oriente, com destino a Macau. Porque Macau também é outra incógnita. Exatamente. Ora, ele quando chega, ele está a navegar para Macau, mas não chega a Macau porque há um tufão que força o navio a aportar a Cantão e não em Macau. E de maneira que acaba por passar uns meses largos em Cantão. Ele naturalmente tem um mandado de captura, não é? E está aqui em Macau Lázaro da Silva Ferreira, o ouvidor impoluto, o homem que não cede a chantagens nem a subornos, por isso fica na história. E de maneira que é ele que facilita a vinda de Bocage, de Cantão para Macau. Ora, é um bocadinho estranho porque é que ele protege Bocage quando era ele próprio, que era o juiz que deveria executar o mandado de captura, mas não. Ele não faz nada disso. E de maneira que deixa estar aqui Bocage, e como dissemos, creio que no programa anterior, ele avança aqui com a Sociedade da Rosa, ele põe a Sociedade da Rosa em movimento com estas famílias aristocratas, ou com pretensões à aristocracia, não é? Teriam mais dinheiro do que aristocracia. Mas claro, Bocage queriam ficar bem no retrato. Exatamente, e Bocage é isso que faz, de maneira que deixa-nos para a posteridade alguns retratos em verso sobre essas figuras daquele tempo. Muitas damas. Exatamente, muitas damas. Eu por acaso tenho aqui o nome de duas delas que é interessante só saber-se. Era, uma chamava-se Dona Maria de Saldanha Noronha e Menezes, portanto, mais aristocrático disto. É difícil. Não, é difícil. Mas temos mais. Maria de Guadalupe Topete Ulloa Garfim. Portanto, isto aqui é distintíssimo. E de maneira que Bocage diz coisas como esta: do chão onde a lançaste a lira apanha, e seja em brando som por ti cantado, um peito de virtudes adornado, a piedosa magnânima Saldanha. Portanto, à poeta. Estamos a ver como é, exatamente, à poeta. E da maneira que Bocás mantém-se aqui, claro que Bocás, tal como Camões, salvaguardando as diferenças literárias. Bocage era também pelintra, não é? Não tinha dinheiro, o que ele tinha era estro, e pronto, e lá ia ganhando para almoçar e para jantar. Mas aqui tão longe, a 11 mil quilómetros de distância de Lisboa, Bocage não tem hipótese nenhuma de regressar deste exílio. E de maneira que é Lázaro da Silva Ferreira, o ouvidor, que para além de o proteger, lhe paga o bilhete de regresso a Portugal. E é assim que nós ficamos com o espólio desse grande poeta, porque é depois dele regressar a Portugal, então, que depois ele se lança na sua obra poética. Fica célebre. Portanto, isso fica célebre. Mas ele fica célebre também por uma certa verve, assim, um bocado difícil de controlar, um homem dedicado à sátira, com muito humor. Exatamente, ele era numa altura em que, enfim, a oposição era uma coisa terrível, não é? Porque a oposição era a oposição ao rei e à igreja. E aos costumes. E aos costumes, e de maneira que era um espartilho, uma coisa terrível. E de maneira que... E na altura ele era apodado de revolucionário, não é? Exatamente, exatamente. E, portanto, ainda por cima, maçom, não é? E a maçonaria tinha feito a Revolução Francesa nessa altura, não é? Portanto... Bocage é coevo da Revolução Francesa, portanto, ele era temido. E se recordarmos a passagem de Bocage por Macau, foi um dos poetas, um dos escritores portugueses que também por aqui passou, ainda que seja menos lembrado do que outros. Obrigado, João. Até para a semana.